Thank you. ligação Mike Bravo Romeu, na remota 12. Mike Bravo Romeu, bom dia pra você. Solicita autorização de reboque da remota 2 para o pendente número 08, já contactado com a Israel. Mike Bravo Romeu, solo sente a porta no término, pingue número 8. Hoje, registrado. Mike Bravo Romeo México. 11, Silva, retificando, é a ponte número 9. Ciente. Bravo, eu gostaria de prosseguir o reboque, a porta do terno. Pequeno reboque, só fazendo Mike Extreme. Mike Extreme, decente. Pequeno reboque. Gente, a porta do terno, Mike Extreme. Voltará. Gente, bom dia, Mike X-Angel. para a posição 8 do Mais Comum. Check Center, qual confirma a posição que encontro? Posição 2, retornando para a posição 8 do Saia de Origem. Gente, reporta no término, Mike Exchanger. Gente, reportará. bom dia, Mike Exchange. Zulu, no Pai Corona, Finger número 1, solicita autorização de reboque para o Pai 3, 5 Lima. Está livre de missão, reboque, reporta no término Alfa de Zulu. Zulu. Ó, eles estão lá no azul Alfa Resolu. Alfa Resolu no término? Término do reboque grátis, bom dia. Sim, bom dia.